Ezequias, rei de Israel, ficou muito enfermo, lamentava a sorte, pois conforme disse o profeta Isaías, sua enfermidade era para a morte. Logo que o profeta deixou o palácio, o rei Ezequias muito se humilhou, virou para a parede, triste lamentando, e toda a sua vida para Deus contou. Senhor, tu tens visto como tenho andado, em toda a minha vida tentei ser fiel. Tenhas compaixão, livra-me da morte, pois sei que és forte, ó Deus de Israel. Profeta Isaías, antes de chegar ao portão, ouviu a voz Senhor, volte lá meu servo e diga ao rei que ouvi seu pranto e o seu clamor. Diga a ele que curarei seu mal e mais 15 anos de vida o darei, para que ele saiba que sou o Senhor e do universo sou o grande rei. Igreja querida, és agraciada, tens o privilégio de ter esse rei. Glorifica ele.